noite, o Azul 4071, autorizado para Campinas, nível de voo 360, como solicitado pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El Leda Bride, o transponder é 5014, controle 1935, boa tarde. 5890 livre LS, fomos estabilizados. Fomos estabilizados, 5890. Correto, chame pronto para o acionamento na pole position. Oi, Salvador, muito boa noite. Da 3258, família de SR estabilizado, baixado o cavalo. 7 livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, da 3258, que estamos aí. O Charlie SR, seu solo 59, autorizado táxi de retorno até o seu pátio, ao estacionar, frequência livre. Salvador. Salvador. Taxi approved by April 1, India and Alpha to holding point 18. When there, call tower 18.60. QNH now 0113 3P5216. Have a nice flight and a good night, sir. Zero, chame Tony 1862. 1862. Sim, frequência livre. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Aguarde a autorização, F50. Roger 6216, maintain position. 3858, solo 03, livrando à direita, 219 solo. Salvador, boa noite, 3258, levando. Set 3858, aguarde um instante antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, 3858. Pouso por 580. Estimativo, livre pouso 120 graus, meia dúzia mais. Obrigado, 580. Five 216, clear to line up and wait. 5-8 ingresse via Juliette, portão 03. 10-03, 10-03. Salvador, é o Oceania 6201? Oceania 6201, aguarda o instante 360, Galeão. A informação vigente é a Whisky. Firma Silva, já estamos com a Whisky aqui na sua. O solo. 219, o solo é. Solo é, depois de 0, entrou na sua também. 5810, prossiga na Alfa, chame antes do ataque, sou Juliette. Oxa, 6201, na escuta, para copa. Prossiga, por favor. Oxa, 6201, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Alfa Zulu 10. Decola da 10, com curva direita, subida da El, Leda Hybrid. O transponder é 5023 e o controle em 119.35, proteja. 360, Rio de Janeiro, Upper Zulu 10. C10, curva direita, Dael, Lida Bridge para Aerovia, 5023, 1935. Correto, Oxa 6201, chame pronto para o acionamento. Reportagem. Uno 613, copia o 360, Brasília. Thank you. Já para Brasília, nível de voo 360, pela Alfa Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida arco, transição elefa. O transponder é 5002 e o controle em 119.35, cotejo. Correto o cotejamento, chame para acionamento no portão 2. 0, ingresso de Juliette, portão 4. Ident, San Martin, 2000 feet, Mercari 1013, clear on bumper arrival. Autorizado o acionamento e já o push. Quando pronto, chame para o táxi. O altímetro no 0 no 3, o voo no 885. So, 1013. Five-two-one-six, clear Alpha Charlie Juliet. Trip 5216. Trip 5216, Richard. Clear fly head in Alpha Charlie Juliet. Okay, we are cleared Aracaju Strait. Thank you. Autorizado, chama para táxi azul 4071. 6310. Oxe, 6310, boa noite, eu tenho já aprovado 350 para Recife, copia? Copia. Oxe, 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5025 e o controle em 119.35. 10350 para Recife autorizado. Outro 58, falta 10 com a esquerda, Puca Caju. 5025-1935. 3858, correto, cotejamento, chama pronto para a ação. Perdão, o Oxa 6310. Correto, cotejamento, chama pronto para a ação. Né? Para o táxi, eu vou 1885, está com 132, 3 horas e 50, alterno Galeão. Está livre o táxi, e a Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera, na torre 1862, para a decolagem, o senhor seguirá a aeronave da Azul puxada no portão no setor norte. O senhor será o número 2 para a decolagem. Seremos o número 2, seguiremos o Azul, Pátio, Índia e Alfa. Voo 1888. Azul 471, para o táxi. PLP 102, 3 horas e 7, Ribeirão Preto. 355, 102, Ribeirão Preto. Está livre o táxi à direita, não pode esperar a torre 18, meia dúzia. Bom voo, boa noite, Azul 4071. Muitíssimo obrigado, direito da aqui o táxi à direita, pode esperar 9-0 lá de Azul 4071, não volta. Salvador, 3662, boa noite, para Natal 370, aceita? Informação. Ok, então 3662, está autorizado para Natal, nível de voo 370, pela Ata Zulu 10, decola da 10, com curva esquerda, subida pouca, transição Zipar, o transponder 5030, o controle 1935, proteja. Na puta do espaço, pessoa no zero, decola da 10, terceira, 50, 30, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 para 3.000 pés, altímetro 90 no 3, chegada à área. Identificou 3.000, 90 no 3, chegada à área, com 904. Aguardando aeroporto 85, ciente, autorizado ali, manter no zero. Vai alinhar e manter na... Número 3, autorizado o posicionamento, chame táxi, o altímetro no 093. Parei táxi, vou 3. Autorizado com 1013. TP 2000, 1003, autorizado, voo 904. Azul 4071, decola os 21, controle 1 no 9, decimal 35. 935, bom final de semana. Controle Salvador, 4071 Azul, passa agora 1200 pés por cima da EL. Fiat Azul, 4071, show controle Salvador, está em contato, Padre. Agradeço, 4071. Europa 083, clear to the ILS approach. Clear to the ILS approach, thank you, Europa 083. Web 748, esse é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 4000, ajustado 1003, direto Duna para o ILS. Cinco, vento 120 graus, meia dúzia, não é, deve decolar. Deve Cinco, decola os 24, controle 1, 9, decimal 35. 935, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1885, decola. 1885, decola, este é o controle Salvador, está em contato radar. Em contato radar, é 1885. TP 52, 16. Temos 127 agora. Ok, 127, está autorizado para a direita, para o ponto de espera da 10, Kenegal no 0 no 3, quando pronto a torre 186, boa noite, gol no meio no 3. Ponto de espera, 786, gol no 3, obrigado. Here. 083 on the final, check landing gear tower, frequency 1186, over. 1-1-8-6, thank you sir, see you next. See you. 6201 no 05. Exato, 6201, altímetro no 03, chame para o táxi. Exato, 63, chama para o táxi, chame para o táxi. 201. Papa 083, clear to land runway 10, the wind is 130 degrees, 8 knots. Azul 1-0. Salvador, boa noite, voo no 3, marcando a dama 10. Sente, mantém a posição. Mantém a posição, Latam 3858, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela Peugeot 119. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, perdão, subida Momo, transição Frote, transponder S5031, controle 1935, proteja. Correto, está 3858, chega para acionamento. Voa direto, bridge, o 4071. Posição por baixa é o Web 5827, é isso? Agora sim, alto e claro, é, Web 5827 autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva.